eu tô falando tempão sozinho aqui, caralho. Ah, que é, tá, muito burro. Tá, tá, a gente tinha ido embora. Eu tô falando, moleque, eu tô falando há 5 minutos aqui, na moral. Você é muito burro, cara. Eu achei que. Eu achando que o Vru tava me respondendo, tava falando, pô, Vru, repete isso aí que eu não vi direito. Aí o jogo me falou, pô, o João sumiu. Aí eu falei, pô, eu tô aqui há muito tempo, cara. Já até preparei o som que mais vai aparecer hoje, que é o. Ah, legal. Não, deixa preparado então, que você vai ajudar muito minha vida. Estamos aqui em mais um podcast da RPG. E dessa vez, com pedidos aí da galera e do Mr. J, nós viemos falar sobre polêmicas aleatórias mesmo. Então, isso aí. Estamos aqui comigo, de nada, não tem nenhum adjetivo legal pra colocar pra mim. Com o psicopata Borges. E aqui é o Borges e o mundo tá muito errado mesmo. Isso aí, vou ter alguém do meu lado. Com o cara que vai ser odiado por todos, o Mr. J. Olá, aí pra deixar claro que a ideia não foi só minha, foi do Vru, lá na São Salvador. Ok. E com o chato pra caralho, Vru. Também chamo, Drano. E antes só mandar um grande abraço pra nossa ouvinte Caroline Mendes, que ia participar hoje, só que deu um problema, que ela pediu pra participar em um podcast polêmico. E galera, aproveite enquanto que a gente ainda não é ultra famoso, só famosão. Ou seja, vocês têm 2 meses. E mandem sugestões que a gente pode chamar pra participar e tal. Porque depois que eu ficar famoso, bicho, só vou cuspir na cara de vocês. Isso. Então aproveitem aí, cara. E também não mandem sugestões merdas, que eu vou até fazer um bip aqui. Um dia desses. Eu vou falar os nomes e vou bipar só pro Mr. J. O Mr. J conhece. Um dia desses, o namorado da. Vinha pra mim e pediu pra gente gravar todo mundo depois de. E gravar pra ver o que tá. Então não vai rolar, gente. Não vai rolar, não. E eu acho que eu vou bipar tudo porque ele vai ouvir. Eu acho que ele vai ficar chateado, ele vai perder o ouvinte. Meio que corta essa parte. É isso aí. E vai lá, Roberto do Grito, manda aí pra fazer a transmissão. Então, galera, antes disso, o RPG tem um comunicado a fazer pra vocês. Agora calma aí que eu vou fazer uma parada aqui. RPG informa. Esse podcast pode ser extremamente maçante e pode ir muito contra a sua opinião. Se você tem cabeça fraca pra ouvir opiniões dos outros, vai ficar puto muito fácil. E essas coisas não ouçam até o final e vai ouvir outros podcasts nossos que são muito melhores e muito mais engraçados. Ou pode dar leitura dos comentários. Então vamos começar, galera. Então, vou explicar o podcast pra vocês. Desculpa, começou os outros aqui. O Mr. J, há um tempo atrás, com o Vru, decidiram fazer um podcast que o tema seria frescura de hoje em dia. Eu achei o tema uma bosta e aí decidi lapidar o tema. Porque fazer frescuras de hoje em dia era só uma desculpa pra falar coisas polêmicas que uns concordam, outros não. Então por que não fazer direto isso? Entendeu? Todos os podcasts tentam fugir disso pra não perder ouvinte. A gente não vai fugir disso, vai direto pra isso pra perder ouvinte de vez. Então é isso aí. Afinal, quem não tem nada a perder pode fazer o que quiser, né? É, cara, isso aí. Chupa, Jovem Nerd. Você não pode fazer isso. E como o Borges disse que a gente é melhor que o Radiofobia, eu acredito. Que porra é essa? Não, moleque, fala que porra é essa, não. Você conhece como. Então a gente escolheu uns tópicos aqui pra comentar sobre, e é isso aí. Provavelmente só o Mr. J vai ser o cara mais polêmico e eu vou tentar, e eu normalmente vou ser o mais contra ele, não necessariamente. Então vamos ver o que vai dar aí. Musiquinha do Super Amigos. Primeiro tópico: fumar em lugar fechado. Vai lá, Mr. J, você vai sempre começar os tópicos. Pô, vai começar comigo, cara. Pô, mas tipo, você. Eu não sou contra argumento, tá ligado? Eu não posso começar. Mas aqui é diferente, né? RPG é único. Tá, então eu vou começar bem simples, aí depois vocês vão e aí depois eu respondo. Porque não é contra argumento, cara. Na verdade, a ideia é ir contra o assunto. Então mas você tem que já começar que pra gente contra-argumentar o seu contra-argumento. Então eu não vou dizer que eu sou a favor de fumar em lugar fechado. Eu sou contra a lei de não poder, hipótese nenhuma, fumar em lugar nenhum. É cigarro. Hoje em dia é foda, mano. Não, mas eu discordo de você nesse caso. Ok. Eu acho que a lei faz sentido, cara. É, eu acho que não. Por quê? Não, mas, pô, você tem que... Então, é, elucida a gente. Exato. Eu quero que ele explique. Então, tá. Por que, que eu não acho que a lei faz sentido? Porque, é... Como que eu vou começar isso? Você acha que tem que partir do bom senso das pessoas? Né? Não, não tem que partir do bom senso. É, tem que partir que é, eu sou o dono da minha loja e eu vou decidir o que eu quero que as pessoas possam fazer aqui ou não, entendeu? Então, assim, é óbvio que você dizer, sei lá, porra, matar gente, porra, esfaquear pessoas, são coisas ilegais e tal, que, porra, envolvem outras pessoas. Não é isso. Se levar pra esse lado, aí vira outra discussão. Tô falando sobre coisas lícitas, entre aspas, entendeu? Beber, fumar, fumar cachimbo, essas coisas. Então, acho assim, se eu abro meu bar, eu tenho que poder ter a liberdade de dizer, olha, nesse local que você pode fumar, nesse local que você não pode fumar, ou todos os locais que você vai poder fumar, ou até mesmo abrir o meu bar e falar, porra, aqui não pode fumar, entendeu? Então, eu acho que tinha que ser por aí, entendeu? Como sempre foi em toda a história da humanidade até 2005, entendeu? Mas aí que tá, peraí, deixa eu terminar. E também não é só aqui, né? Porque em vários países da Europa é assim até hoje, e nos Estados Unidos tem alguns estados que também são assim, lá é meio dividido. Tem estado que pode, tem estado que não pode, tem estado que... Estados Unidos tem lugar que você não pode nem beber na rua. Sim, eu não tô dizendo que eu sou a favor ou contra isso, falando do cigarro. Tem lugares que existe essa lei e tem estados que não tem essa lei, que é do jeito que eu falei. Cada lugar é que vai escolher se você pode fumar ali dentro ou não, se você vai ter um lugar próprio pra fumante, entendeu? Porque, então, inclusive hoje na lei brasileira, você não pode nem ter fumódromo dentro de empresa. Se você tiver uma sala dentro da empresa para pessoas fumarem, ou seja, que é uma sala estritamente feita para que só pessoas que sejam fumantes entrarem e fumarem o cigarro, você não pode, isso é legal. Mas, eu queria falar, mas vai. Mas eu falei antes, você só se manifestou depois. Cara, mas aí tá, beleza, bar. Você quer só contar bar, ou qualquer tipo de estabelecimento, você é a favor disso? Qualquer tipo de estabelecimento. Então, se eu falei empresa no final. Então, mas aí, é por exemplo... É o mais absurdo de todos, entendeu? Tipo, não, a gente até conversou por cima, assim. Eu acho uma coisa completamente idiota você excluir os fumódromos. Porque quem vai no fumódromo está... Tipo, escolheu ser exposto ao cigarro, fuma, ou quer ser simplesmente fumante passivo. Que, pô, você vai entrar no fumódromo e reclamar de cheiro de cigarro, você é um retardado. Então, mas aí o problema em si não é nem os fumódromos, são os lugares normais. O bar, normalmente, ele vai deixar ter a área de fumante, isso vai obrigar o cara que... Aí você fala assim, não é obrigar o cara aí, porque se ele quiser ele não vai. Mas não é bem assim. Se a maioria dos lugares permite... assim, exatamente assim, cara. Não é, cara, olha só. Se a maioria dos lugares permite, o cara, ele é coagido. Deixa ele terminar, cara. Você pediu pro professor terminar. Eu deixei você falar durante 5 minutos, agora você me escuta um pouquinho, por favor. O cara que se incomoda com isso, ele não vai deixar de ir num lugar por causa disso, porque ele vai ficar muito limitado nas opções dele. E isso acaba afetando a saúde de alguém que não precisava estar com a saúde afetada. Entendeu? Se o cara quer fumar enquanto ele tá no bar, ele pode ir lá de fora, é o que as pessoas fazem hoje em dia. O cara vai lá fora, pega um ar, entendeu? Quem quiser vai junto. Agora não precisa ficar lá dentro, aquela nuvem de fumaça que você tá inalando aquilo 3 vezes mais do que tu precisava, entendeu? É, cara, eu acho que assim, o bar, qualquer restaurante bar, normalmente, eu acho que podia ter dentro uma área de fumante, entendeu? Isso. Não custa nada. Como se... É isso que eu tô falando, caralho. Sim, mas é isso. Eu tô concordando com você. Calma, porra. Não é isso que você tá falando. Claro que é, cara. Pra ter área de fumante, porra. Ah, deixa eu terminar. Cala a boca. Só que, por exemplo, eu acho que tem que ter umas mudanças aqui. Cara, o garçom, ele não é obrigado a ser um fumante passivo no modo que tá hoje em dia, entendeu? Pô, quem trabalha com radiologia também não é obrigado a receber radiologia. Sim, mas aí que tá. Mas aí o cara tem um colete, o cara tem uma área pra ele ficar, o cara tem licença se ele for exposto muito, entendeu? É, mas aí que tá. Então eu acho que a gente tem que mudar todo um parâmetro de uma profissão. Do cara que trabalha dentro do restaurante nessa área, entendeu? Sim, ele vai ser exposto... Ele máscara de gás pro garçom, né? Se a solução é essa, ele trabalha de máscara de gás, né? Bru, você sabe que a capa desse podcast vai ser o garçom com máscara de gás. Não, olha só, olha o ponto que tá. O garçom, vamos dizer, um lugar que um restaurante que você pode fumar lá dentro. Tem um garçom que trabalha lá. Ele trabalha lá voluntariamente, ele trabalha lá porque ele quer. Aí você ele trabalha novo, lá cara, e ele aceita. E ele aceita trabalhar nessas condições. O patrão falou assim: olha só, pra você trabalhar aqui, você vai ter que trabalhar sentindo cheiro de cigarro, porque nesse meu restaurante aqui, as pessoas podem fumar dentro. Você aceita o trabalho? Aceita. Pronto, fica bom, entendeu? Tipo, cara, não, tá, mas olha só. Como assim? Deixa eu falar, assim? Eu quero falar. Todo mundo já falou que eu quero falar essa porra de caralho. Não, você só veio pra gravar. Olha só, ou seja, eu entendo que você, tipo, queira respeitar a liberdade do dono da propriedade do bar, mas tipo assim, não é uma coisa agradável pra todo mundo. Se você deixar por conta do bar, você vai chegar à conclusão de que sempre eles vão deixar fumando, as pessoas fumarem. Por quê? Ele não quer perder cliente. Antes da lei tinha lugares que não deixavam. Mas ele não quer perder cliente. A maioria dos lugares, eu acho que vai... Existe menos fumantes que fumantes no mundo, porra. No Brasil também. Mas me acha um grupo que não tem um, entendeu? Sim, só que, porra, um contra 10 é melhor o dono do restaurante ir a favor de 10 do que contra um. Entendeu? Porque eu acho que num grupo de 10... Não fuma, você vai ter que ir lá fora. Mas é que tá. Isso é o contrário. A pessoa que fuma, ela deixa de ir num lugar que ela não pode. A pessoa que não fuma não deixa de ir pro lugar que pode, entendeu? Ah, coitada dela. Poxa, não, cara, você tem uma visão um pouco infantil sobre esse tipo de liberdade do que pode. Ah, do moleque, que pode. Solta o teu. Solta o teu. Tretas, então. Não, é porque, por exemplo, você fala assim: ah, o cara não é obrigado a trabalhar lá. Mas eu falei assim: é, cara, entendeu? É. Como assim é, bro? Quem tá obrigando ele a trabalhar lá, cara? Vai deixar o cara desempregado, entendeu? Ou é desemprego e morre de fome, ou é trabalhar lá. Ele tem essas duas opções. Ou trabalhar em outro lugar, pode ser lixeiro. Não, é que tá, cara. Olha só, primeiro que não pode ser lixeiro, não tá fácil assim, não. Tiveram 80 mil pessoas inscritas no último processo de concurso pra lixeiro. Então, nem isso. É, exato, só te falando. O cara. Você dizer que ele ou morre de fome ou faz isso, não valida o fato de ser bom. Você obrigar o cara a estar numa condição que atrapalha a saúde dele, e você dizer que isso é melhor do que ele morrer, de fato é. Mas pode ser melhor ainda. Pode ser melhor ainda sem o cara ser obrigado a ser exposto a isso que seja, né? Sim, cara, só que tipo, isso faz o governo e vocês serem mais donos de uma coisa que não é de vocês, entendeu? Isso é errado. Cara, mas. Não, mas aí que tá. É uma coisa bem específica. Não, cala a boca! Olha só, a gente tá falando do garçom. Pô, eu acho que o Vru tem razão. Tem pessoas que vão precisar trabalhar nessa situação. Mas por que não mudar a ideia? Olha só, tem pessoas que vão precisar trabalhar com radiologia, vão ser expostos a situações cancerígenas tanto quanto o garçom, por exemplo. Só que, cara, o radiologista trabalha o mínimo, tem uma aposentadoria muito mais cedo, essas coisas. Isso, vamos mudar a política. Não, a política pro garçom. O cara vai mandar com uma etiquetinha. O cara vai andar com a etiqueta no bolso que mede quanta fumaça ele tá exposto, o cara vai ganhar adicional de insalubridade. Aí ele fica mais caro, mas vai ter que contratar menos. É a mesma coisa que tu aumentar o salário mínimo que você tava reclamando outro dia. Sim. Aí você tá sendo incoerente aí também, João. Você tem que rever os seus. Se contratar é exatamente o contrário. Mas se a gente quer entrar no salário mínimo, eu vou cortar esse. O João tá falando de legislação, eu também sou contra, entendeu? Acho que não tem que ter isso. Tipo, sou contra qualquer legislação relacionada a direito de trabalho, eu sou contra. A CLT, pra mim, podia ser toda revogada, entendeu? A gente vê sem direito trabalhista. Ah. Mas, isso existe. É, viver na anarquia, né? Sei lá. Não, não é anarquia, pode ser. O patrão assim. Olhou pra sua cara e vai falar: ah, tá bem, ok, eu gostei de você, eu vou te dar R$2. Exato. Aí, se você quiser, você não aceita R$2 e morre de fome, entendeu? Tipo, ah, é, não tá, você tá certo, cara. Não, mas é cara, a gente tá fugindo completamente disso. Não, porque isso é bom que isso expõe o quão radical. Não, o monstro que o Mr. D é. Vocês são os caras que querem impor as coisas pras pessoas, não sou eu. Não é impor, cara. As pessoas têm que ter direito trabalhista, cara. Vocês querem impor uma lei. Você quer impor lei, você tá querendo impor, entendeu? Então os radicais são vocês, não eu. Eu acho um absurdo que nego. Limitar quantas pessoas eu posso matar por ano. Estão me impondo isso, cara. Um certo nível de imposição é saudável pra sociedade. Então, é completamente errado você matar outra. Agora, uma pessoa escolher se ela vai querer respirar fumaça de cigarro ou não, não tem. Entendeu? Não, é totalmente diferente. Mas você não acha errado pra matar? Você não tá escolhendo se ela vai morrer ou não. Você mata ela porque você tá impondo isso a ela agora. Se não, você tá impondo envenenamento pras pessoas, cara. Uma escolha dela. Ela não. Entendeu? Tipo, é ela que tá escolhendo dela. É exatamente esse ponto. É o que leva você a ter suas mesmas opiniões contrárias a todo mundo, em todos os pontos que a gente vai discutir provavelmente. Não, é você achar que tem... Mas olha só, João. Muitas pessoas pensam igual a mim, muitos políticos, muita gente. Muitos. Mas olha só, João, a pessoa que escolheu fumar, a pessoa que escolheu fumar não pode danificar a saúde das pessoas que não escolheram fumar. Correto? Então a pessoa que escolheu fumar não pode prejudicar a saúde das pessoas que não escolheram fumar. Sim. Então... na prática, ela não pode, de maneira nenhuma, oferecer risco às pessoas que não querem fumar. Então, eu então, acho... Então, se você for abrir um bar um dia, abre um bar que você não deixa a pessoa fumar. Você escolheu abrir um bar que você não deixa. Não, cara, mas é exatamente esse o ponto. Você tá jogando pras pessoas que... decidirem... Pessoas que não deveriam ter esse poder de... Eu concordo contigo. Ah, mas o governo tem que ter poder. Cara, olha só. Eu entendo o seu ponto. É a questão que você pende demais pro lado. Tem um mínimo de... É que nem você dizer que a fábrica pode jogar o que ela quiser dentro da água, porque o cara pode escolher ou não usar aquela água. Não. A água seria diferente. A mesma coisa que você tá falando de imposição. Não é. Rio é só ali em volta da fábrica, aquele riozinho de uma porra de um lago pequenininho. É, se ela quiser encher de, porra, sei lá, lixo tóxico, negócio, porra, bomba atômica e tal, beleza. Agora, porra, é um rio que passa numa cidade que tem armazenamento, tipo, que abastece trilhões de casas, é óbvio que a fábrica não vai poder jogar nada. Então o cara podia optar em morar em outra cidade, né? É exatamente a mesma coisa que você tá dizendo. Só que não, você... cara, porque ele não tem outra água, tá ligado? Tipo, ali realmente não tem outra saída. Não tem outra cidade no Brasil? Não, não tem outra água. É só não, mas existem outras cidades. O cara pode ir pra outra cidade e ficar longe desse rio que tá poluído lá. Também... É exatamente o mesmo argumento, cara. Você tá sendo incoerente. Tendo a concordar com você. Só que isso colocar... aquela velha falada de você pegar uma situação elevada até o limite, que é uma coisa que o sinal Caio gosta de fazer, pra você responder outra coisa. Uma coisa que provavelmente não iria... Nunca uma situação dessa ia ter, entendeu? Tipo, mas enfim, tudo bem, é válido o argumento. Essa questão é opção, então. Você acha mais fácil você não ir num bar que as pessoas fumam do que você obrigar o fumante a sair do bar e fumar lá fora? Acho, porque você não tá obrigando, quer dizer, além de você estar obrigando o fumante a sair do bar e fumar lá fora, você tá obrigando que necessariamente, se você algum dia abrir um bar ou qualquer estabelecimento, você deve proibir os fumantes não ficarem dentro do seu estabelecimento, né? Então, a gente vê isso muito quando a gente vai na casa das outras pessoas. Como na casa das pessoas elas podem fazer o que elas quiserem, as pessoas dentro das casas fumam. E você vê a situação que a pessoa... Mas as pessoas que não fumam não deixam... Não, cara, olha só. Você vê a situação que as pessoas que não fumam não deixam de ir pra casa da pessoa que faz isso. E lá ela fica sendo exposta àquela situação. Então não, se você deixa... Se a casa é minha e eu não fosse fumante e não gostasse de cigarro, eu simplesmente não ia deixar ninguém fumar ali. Exato, não, mas aí... Tá falando a situação contrária. Exatamente, cara. Você não tá querendo entender de propósito. Você, quando tá indo na casa de outra pessoa, entendeu? Você vê isso direto, você vai na casa de outra pessoa em que tem pessoas fumantes, quem não fuma é obrigado a ficar a recebendo aquilo ali. E o cara não deixa de ir. Ah, ele tem a opção de não ir, mas não é bem assim, cara. Cara, sinceramente, tudo bem que a situação da casa do restaurante é diferente, porque são pessoas que não se conhecem, em casa são amigos. Mas enfim, eu se tô em casa e, sei lá, recebo o João com a namorada dele, que eu sei que é uma pessoa que tem problema com fumar cigarro. E a gente tá dentro de um lugar fechado. E eu sei disso. Cara, eu não sou um idiota, eu não vou fumar perto da Gisela, entendeu? Eu iria pra um outro lugar e ia fumar, entendeu? Mas você tá perdendo completamente. Você tá perdendo completamente o ponto do que eu tô falando. Exatamente, né? Você poderia fazer isso. Mas o ponto que eu tô falando. Não, mas olha só, o ponto que eu tô falando aqui é que a pessoa que não fuma, ela não deixa de ir no ambiente em que ela poderia estar disposta a isso. Mas ela pode deixar de ir, cara. Mas ela pode deixar de fazer muita coisa, cara. A questão é que você limita muito a pessoa. A pessoa, não, ela acaba. Limita só vocês, bro. Isso você não entende. Vocês limitam dizendo pra justificar uma coisa que vocês acham que é certa. Eu não limito e deixo que as pessoas que vão decidir o que elas vão querer fazer da vida. Desde o dono do bar que vai decidir se ele vai deixar que as pessoas fumem lá, ou se ele vai delimitar um lugar pra fumar, ou se ele vai dizer que não vai fumar. São três opções: ou ele deixa fumar em todos os lugares, ou ele faz um fumódromo, ou ele não deixa lugar fumar nenhum. Ele não pode fazer isso, tá contra a lei, ele não pode fazer um fumódromo. Não, olha só, o lance do fumódromo, eu acho completamente idiota não existir. Exato, aí eu concordo. Porque é uma ideia assim, pô, eu vou desistir, é uma coisa que o governo faz muito. Claro que eu acho errado o governo desestimular que as pessoas fumem, entendeu? É, isso, porque... Não, eu também acho errado porque, tipo, desestimula as pessoas a fumar, mas, cara, tem um só de alimento que a gente pode colocar que faz tão mal quanto o cigarro. Sério, faz tão mal. O cigarro virou, tipo, o bandido da nação. Mas, pô, sei lá, cara. Pô, é a escolha da pessoa, tá ligado? Mas eu acho que, pô, o cigarro é um problema porque é uma droga, uma substância que faz mal, que interfere nas pessoas ao redor. Se eu tô bebendo álcool, cara, não vai ficar, tipo, fumaça de álcool indo no fígado de outras pessoas ou qualquer bosta assim. E cara, eu acho que, pô, tá bem, o cara tem o direito de escolher se quer ou não quer que tenha fumante dentro do estabelecimento dele. Mas, cara, eu acho que, assim, é uma coisa que eu concordo com o Vru. A gente não não pode ser tão radical. A gente não, você, pela sua ideia, cara, a gente viveria numa sociedade utópica, tá ligado? Que sociedade tem... que viveu há 2005 anos, João. O mundo sempre mas, assim, mas aí você vai. Mas aí você volta mil anos atrás, nego, tava sendo queimado pra ser bruxa, entendeu? Não só porque foi até agora. Você tá indo contra. Você tá indo contra a evolução, tá ligado? Não, não é mentira. É mentira. Tipo, se quiser fazer um podcast sobre Inquisição, eu vou te mandar coisas que. Tá, cara, foi um exemplo. Vamos dizer que isso é mentira. Mas você vai dizer que há mil anos atrás as coisas eram igualzinhas que estavam aqui e tá tudo certo. Ninguém fazia nada que hoje em dia. Cara, mas há 20 anos atrás isso existia, entendeu? Tipo, não era radicalismo. A evolução é contínua, né, cara? Sim, só que a gente não necessariamente evolui em todos os sentidos, bro. Tem muita coisa que eu acho que a sociedade evoluiu errado, entendeu? Tá, então a gente não estaria fazendo esse podcast. Mas então você não usa como. Então você não usa como argumento isso existia até 20 anos atrás. É que você, cara, você é por uma situação de. Eu sinto, por uma situação de nostalgia, você não deixa de perceber que tem certas coisas que estão fazendo bem, entendeu? O lance é como ele se beneficiaria dessa mudança, ele depende de um instante. Eu vou dar 30 segundos pro Vumi e pro Mr. J pra terminar e vai tocar a campainha. Então manda ver, Mr. J. Quem que é primeiro? Mr. J, porque ele tá atacando o status. Mr. J, vai. Eu sou contra a lei de cigarro e os estabelecimentos é que tem que escolher se lá vai ter um fumódromo, se não vai, se cada um vai poder tipo, fumar em qualquer lugar, ou se vai ter área pra fumante. Ponto. Tá bem. Vru. Eu até concordo com a parte que o cara poderia determinar uma área pra isso, seria legal o cara poder fazer isso. Mas eu sou contra o cara poder deixar o estabelecimento dele inteiro, porque em alguns momentos você acaba forçando as pessoas numa situação não legal. Tá, eu só queria colocar um ponto. Já era. Cara, essa porra toca duas vezes, eu tomei um puta susto. Agora, a gente vai pro próximo tópico, eu vou mandar uma piadinha. O que aconteceu com o pintinho que não tinha bico? Hein? Não sei. Foi ciscar e deu um 360. Eu acho que foi. Não. Okay. Vou lá, galera. Esse, cara, tá, o tópico tá escrito aqui muito resumidamente, mas vou explicar. Eu vou tentar colocar, então, o Mr. J, que foi a gente que fez a pauta. Se você achar que tem que mudar, você fala, assim, mas, né? Mas seria a utilização da sacola plástica / utilização de sacola de papel. Ou sacola retornável. Sim. Vou fazer três. Sacola plástica, sacola de papel e aquelas sacolas que a gente leva de casa. Não, que a gente obrigaram a comprar no supermercado. Aquela sacola. É que tipo, tem de papel. É uma boa questão. E aquela última que seria que a gente leva pra supermercado. Sim, claro. Tá. Pano. Quem quer começar aí? Não, eu posso começar se vocês quiserem. Pode começar assim que você fala. Então, olha só, a sacola plástica é um advento muito. Eu acho que já tá uma das nossas. Como eu posso dizer? Um dos nossos utensílios do dia a dia que são praticamente possíveis de viver sem. Uhum. E, cara, eu acho que ainda, em comparação às outras sacolas, é muito difícil a gente conseguir trocar uma pela outra. Eu sei que evolui mais essas coisas, mas, por exemplo, a sacola de papel vai ter um impacto ambiental em certo ponto tão grande quanto a sacola plástica, entendeu? A diferença é talvez o lance da reciclagem, mas eu pelas minhas pesquisas aqui, eu realmente fiz umas pesquisas sobre isso. Não, tô falando sério. A reciclagem da sacola plástica seria muito mais fácil que a sacola de papel, que, pô, eu espero, ouvindo, se tiver alguém aí que entende mais do que eu e eu estiver falando merda, por favor, me corrija, pode me xingar junto, mas vamos lá. É que a sacola plástica, na parte de reciclagem, seria apenas uma espécie de derreter, reformar, assim, passar pelo processo de novo do plástico, como se fosse da matéria-prima, que seria o polietileno, do petróleo, né, direto. Já a sacola de papel, eu não lembro muito bem, mas tem que fazer todo um lance de voltar um estado anterior, precisando de muitos produtos químicos até, que provoca muita poluição no ar. Tanto que, incrível que pareça, Não, isso é interessante. Em poluição aérea, a sacola de papel gera muito, cara, 5 vezes mais do que a sacola plástica. É porque, eu vou colocar os links aí embaixo. A ideia da sacola de papel não era reciclar, né? Deixar ela se deteriorar porque, tipo, sim, você usou ela, uma hora ela vai sumir muito mais rápido do que a de plástico. Mas é isso que o João falou, ela gasta muito mais matéria-prima, principalmente água. Essa sacola de papel gasta muito mais água para ser feita do que a de plástico. É, sacola de plástico não é recurso renovável, não, não é. Ah, mas gente, a água é. Nunca vai acabar, né? É. Não, mas cara, mas. É... Obrigado, Bruno. Ah, não, você não entendeu. Não, mas o pior que nisso, eu tô do lado do Mr. D. Eu acho que eu ia 100% criticamente. Na sacola ou na água? Na saco. Cara, acho que tem que ter um senso assim, entendeu? Você, tipo, você vai tem que usar a sacola, tipo assim. Pra, tem coisa que não tem como você não usar a sacola, que é, por exemplo, botar o lixo lá de fora. Cara, posso falar só um negócio que eu acho que ninguém vai falar e é uma coisa que, assim, as pessoas não reparam e, tipo, todo esse negócio não tem nada a ver. Cara, beleza, você vai usar a sacola de papel pra ir no mercado. Aí você vai comprar coisas que tem embalagem de plástico e vai pôr dentro da sacola de papel pra chegar em casa e jogar no lixo de papel tudo que é de plástico. Ou seja, o que não, tá adiantando a sacola ser de papel, lá, tá ligado? Lá no Canadá, por exemplo, eles te obrigam a usar essa sacola de papel. De pano. Não, de pano. E aí você vai e tem que comprar pacote de saco de lixo, de plástico, pra botar o lixo quando você chegar em casa. É, pois é, tá ligado? Tipo, isso não faz sentido nenhum, tá ligado? Tipo, não tem existem certos alimentos que tem que ser colocados em vidro, tem certos alimentos que é melhor plástico, tipo, coisa, sei lá, no vácuo e tal. Que é, eu acho que é uma parada de tampar o sol com peneira, tipo, tá ligado? É, exato, é, sabe? Tipo, é uma coisa muito bonitinha, igual o negócio de cigarro, só que não... Não pode puxar o assunto. Não, não. Eu vou puxar, não vou falar. Não, você, não, mas você usou. A ideia de Salvador do Mundo é a mesma, entendeu? Não, não, mas aí é que a gente vai começar a discordar sem ter que discordar, porque eu concordo contigo no que você tava falando. Mas você tá comparando com uma coisa que eu não concordo. A gente vai acabar tendo. É, a gente tava voltando a ser amigo, Mr. É, cara. A gente tava. Eu acho importante destacar aqui que você mudar o hábito da população inteira. No final vai mudar o impacto na natureza, esse equivalente a você interferir na indústria, porque a indústria, ela tem um impacto muito, muito grande. É, isso é outra coisa, a gente tem muita mania de, por exemplo, o problema, eu vou entrar nesse ponto, mas eu vou entrar tipo em tangente e eu vou sair muito rápido. Ah, vamos ver. Não vamos aprofundar, ok? Não, mas o problema da falta d'água, por exemplo, é muito mais... problema não da indústria, mas não é do cidadão da comum. A culpa é da agricultura e do mau planejamento. É o que eu posso dizer. É desperdício, né? Cara, aí que tá. Esse não, nosso... não desperdício das pessoas. É. Desperdício no sistema inteiro. Sistema. É, mas aí que tá. É, então, o lance de sacola plástica é o que eu falei, tampar o sol com a peneira, que vai ter. Cara, eu não vejo se vai. Pô, por favor, mandem. Textos, artigos, coisa com base pra me provar que vai ter impacto, entendeu? Mudar isso agora, de a gente abolir a sacola plástica, que é uma coisa tão útil, e sem abolir os outros embalagens plásticas, entendeu? Porque eu acho. Por que a gente não trabalha mais nessa parte de reciclagem? Cara, eu sou uma pessoa que, mesmo tendo essa ideia toda ecológica, blá blá blá, eu não sigo muito as coisas ecológicas. As coisas assim, mais legais que eu faço, eu não jogo lixo no chão, assim, quase de jeito nenhum. Talvez um cigarro, outro e vassouras, porque não tem lixo lá. Em local fechado ou local aberto? Eu não sou misterioso. E outra é que eu reciclo o lixo. Eu sempre tive mania. Aqui em casa também tem mania. Claro que não tudo, mas a maioria das coisas a gente recicla. Tipo, as coisas mais óbvias, né? A gente recicla. E cara, eu sei. Eu moro no Rio de Janeiro, eu sei que com quase 90% de confiança não adianta de porra nenhuma reciclar que não vai ter uma coleta seletiva adequada, tá ligado? A gente não tenta, eu não sei como, mas investir nessa parte ou qualquer coisa assim. Eu acho que as ideias das pessoas são incompletas ou às vezes idiotas mesmo. Porque, por exemplo, eu acho absurdo a pessoa querer economizar papel, tipo, num papelzinho assim, sei lá, do extrato do cartão e comprar um livro, por exemplo. Você sabe a quantidade de papel que eles gastam pra rodar o rascunho de um livro, por exemplo? Isso é, tipo, gráfica, cara, eles gastam muito papel, você não tem noção. Aí se a pessoa vir e falar, vou economizar um papelzinho aqui, caralho. Não, mas eu acho também, cara, se você faz uma coisa que faz bem pra você, pô, continue fazendo, tá ligado? Eu nem faço, concordo. Por exemplo, essa parte da reciclagem eu faço porque eu tenho uma coisa que faz bem pra mim, entendeu? Eu sei que não vai adiantar de porra nenhuma, mas faz bem pra mim. E eu também, sabe que vai ser bom pra gente, entendeu? Mas também não fica enchendo o saco de terceiros, tá ligado? Pô, ok, o cara jogou lixo na rua, você vai lá e enche o saco, mas por que o cara usa sacola plástica e não gosta da outra? Não adianta encher o saco, cara. A culpa não é dele, tá ligado? Não é ele que vai mudar pra mim. Isso é até uma coisa que eu ia perguntar, porque eu não tenho tanta informação pra dizer. Normalmente, assim, pra todos os assuntos, tanto esse da água, quanto de lixo, quanto qualquer outra coisa, o consumo em si das pessoas costuma ser insignificante, né? Assim, talvez não insignificante, mas bem menos relevante do que o. Cara, do que a industrial, maioria. Né? Aí que tá. A maioria. Energia também. A maioria dos impactos a gente vê. Olha só, vou voltar, eu posso estar falando merda, então, por favor, me corrija. Eu não vou ser o cara babaca metido achando que eu sou o dono da verdade aqui. Entendeu? Porque eu tô longe disso. Quem ouve o podcast me conhece. Sabe que ele tá longe. Hashtag humildão. Humildão. Usa as sandálias de alfinete embaixo. Mas, pô, agora eu tô me sentindo mal, o jogo me quebrou, cara. Que otário. Vai, cara. Mas, cara, a maioria dessas coisas de impacto, quando a gente coloca no papel, a gente vai ver que vem da produção industrial, que é claro que vai ser a população que vai consumir, aí que tá, mas de uma espécie de produção intensiva, entendeu? Tanto poluição da água, a gente vê muito mais de indústria, poluição do ar, muito mais de indústria e agricultura, porque o peido da vaca tem um impacto grande, a desmatamento tem um impacto grande. E agora, arrancar a árvore do meu quintal mata o planeta? Cara, o dia que for proibido arrancar a árvore do quintal. Então, talvez você fique triste, porque eu acho que já vi história disso dar problema em algum lugar. Não, mas dependendo da árvore, dá problema. Não, mas pô, são coisas tipo tombadas, cara. Tipo árvores lá de vassouras, aquelas árvores atrás da igreja que são. É, cara, porque, tipo, tem árvores que você tem que cortar pela segurança da casa, entendeu? Porque se ela morrer, ela vai cair em cima da sua casa e vai todo mundo morrer. Não, brincar, cara, a prefeitura corta a árvore o dia inteiro, né? Tem que cortar a árvore. É, exato. Porra, sabe, é coisa incoerente. Ok, tem mais alguma coisa, alguém? Nenhuma. O principal que eu ia falar é aquele negócio das embalagens de plástico que vão dentro da sacola de papel, entendeu? Tipo, se ele não faz sentido. Ah, não, antes, eu ia apertar a campainha, mas já que eu sou o dono. Oh, qualquer coisa vocês falem com o Povo Aranha, com o Totti Cogumelo, é com eles que são donos disso aqui. Ou com o Vru. Ou eu chute, ou eu kill. Eu não vou cortar, tá ligado? Eu sou opressor. Eu lembrei de colocar o último ponto, a sacola de pano. Cara, eu acho a sacola de pano uma boa ideia, só que tem um pequeno que eu considero um problema aí, porque. Por exemplo, você tem que ir preparado pro quantidade de compras que você vai fazer, tá ligado? Porque, pô, você vai fazer uma compra de mês, você vai com umas 50 sacolas de pano. É, cara, é uma coisa muito chata isso. Não. Eu não gosto da preguiça só de pensar, tá ligado? Imagina que normalmente você não vai carregar na mão 50 sacolas de pano, então você tem um carro pra levar as coisas. Então você levaria no carrinho até o carro. Que é abastecido com gasolina e polui o ar. Não, ele pode ser. Aí você tá usando o mesmo artifício que você tá criticando o Bruno agora. Exato. Não, falei de brincadeira, vamos acalmar os ânimos, assim, tipo, falei de brincadeira. Cara, quer ver outro tema legal? Tipo, então não também? Não faria sentido que a gente calvou, caralho. Eu tava só falando de sacanagem, pô. Carro elétrico versus gasolina. Ô Malus, como você entrou só pra dar eco? Não, é o danado que tá com ela. Não, tá. É danado, não é. Eu não entendi, era carro elétrico versus quê, Bruno? Carro gasolina. Já era. Nossa. Vamos pro próximo aqui. Bruno, você tá preparado pro o negocinho só, aí? Só acrescentar uma coisa, o jogo. Não. Cara, depois da campainha, acabou. Okay. É alguma coisa muito intelectual que vai mudar a nossa vida? Sim. Fala aí, pô. O João Guilherme esqueceu de falar que, por exemplo, essa questão do capitalismo selvagem, etc, que foi, etc. Custão contra o patrão. Vocês têm todo que votar naquele partido que eu esqueci qual era o lema dele. Quem bate cartão não vota em patrão. Era que vai ser. A gente tá só brincando, vamos acabar. Vamos chegar. O que ele falou, eu concordo. É que, tipo assim, o mundo ele vai se autorregular, entendeu? No momento que ele, tipo, verem que não tem mais solução usar petróleo, usar sacola de plástico, tá pulindo pra caralho de mostrar. Mas então, ô Guilherme, é verdade que ele se autorregula, mas não perfeitamente. Tem pontos em que você tem que intervir sim. O Mr. J vem reclamar. Mágica, você vai vir com a mão mágica do Estado que faz tudo perfeito e vai regular. Do Estado, nosso aí, amigo. Amigo. Olha o ódio. Vai, Bruno, fala. É, não, você falou, o mundo se autorregula, mas ele não se regula perfeitamente. Então a gente vai ter que chegar intervindo. Intervenção só pode vir de uma coisa que é coercitiva e tá acima de todos, é o Estado. Aí vai chegar a mão perfeita. Mas não, mas então, o grande ponto que tem que ter discussão não é se tem que ter intervenção ou não, é até que ponto vai, porque alguma tem que ter. Senão vira igual a bunda dele. Eu posso. Pode. Eu acho, cara, que quando o Gru citou essa parte que tem que ter uma mudança que a gente espera, você, sei lá, cara, eu acho que essa ideia aí de ir contra a mudança é muito estranha, porque, por exemplo, já ouvi o Mr. J falando uma vez, eu não devia citar isso porque vai entrar em muita coisa, mas ok, vamos lá. Eu já ouvi o Mr. J falando uma vez que essa parada da água, o mundo uma hora vai arranjar uma solução, mas o que? Pra arranjar a solução tem que ter umas coisas que a gente vai ter que aceitar antes, entendeu? Não faz sentido a gente ir contra tudo e esperar a solução cair do céu. Foi explicativo o que eu falei? Ou foi muito simples? Também acho, vai ter que fazer alguma coisa. Que... Beleza. Tá bem, eu vou colocar a buzina de novo, que eu já apertei a buzina. Ô, Bruto, você tá com aquela efeito sonora aí preparado? Tô. Você tá, tem que estar. Tá. Me sente, eu quero que você fale o próximo tópico. Mas fala como tá escrito no trem. Enfiar porrada em criança. Aperta, por favor, aperta. Aperta, filho da puta. Oi? Aperta, buzininha. Eu apertei. Ah, não fez barulho aqui não. Que vocês merda. Não viram, não? Não. Vocês não ouviram? Não. Ah, não. Porque agora eu tô usando o fone no ouvido, por isso que não tá dando mais. Ah, juro? Mas, não tá... Mas nas outras vezes vocês ouviram? Não. Não, ouvi uma vez só. Pô, que droga, hein? Ok, vai ter, eu vou colocar, vai. Uhum. Não, quem quer começar esse assunto? Eu acho que agora, sem brincadeiras, vai lá, Mr. J, elucida a gente sobre o tópico bater em criança, que o título só parece muito errado, velho. Cara, eu coloquei. O título solto é errado pra caralho. Sabe o que eu gosto desse tema? É porque ele vai mostrar pra todo mundo que o João Guilherme tá errado. Eu só ouvi o João Guilherme tá errado porque travou a internet aqui, mas ok. Tá, agora eu vou falar. Eu falei, bater em crianças. Eu coloquei o tópico pra ser um tópico chamativo e tal, que vocês iam rir e tal. Falando, não, bater em crianças. O negócio aqui no Brasil saiu uma lei que ela. É o negócio da lei pra dar palmada, que o pessoal deu o nome lá, que a Xuxa foi a favor e tal, foi uma coisa linda, que agora dá palmada em criança proibida e tal, enfim. E assim, o negócio só que eu sou contra é, exato, voltando ao mesmo assunto, acho que não deve ter lei que impeça você de enfiar a porrada no seu filho. Tô brincando. Você, tipo, porra, você tá lá com seu filho em casa, ele faz uma merda. Aí tu fala, porra, meu filho, não é pra fazer isso. Aí o animal vai e faz de novo. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua mão e vai direcionar a bunda do seu filho e vai bater nele uma vez, entendeu? Tipo, ou duas, entendeu? É uma palmada normal. Uma palmada que acontece durante a vida. Olha só, entendeu? E aí, só pra pronto, avisar que... isso não há problema nisso, entendeu? Nesse tópico, eu concordo com você. Mas sim, mas antes, o tópico não, é só até aí, cara. Não, mas eu quero fazer uma dúvida. É uma dúvida. Por exemplo, eu quero fazer uma dúvida. Eu quero tirar uma dúvida, Mouse. Você é estudante de direito, então talvez você saiba. Como essa lei é aplicada? Situações de violência com a criança. O processo vai ser considerado urgente, como é com a Lei Maria da Penha, por exemplo. Cara, muita coisa você tá me perguntando, eu não sei, mas o negócio, o problema da lei é exatamente esse, entendeu? É o termo, é a parte de interpretação dela, entendeu? Porque ela pode ser uma lei de ser interpretada de uma forma de que se você der uma palmadinha no seu filho, você já pode ser processado, entendeu? Ou ela pode ser interpretada da forma de que só realmente um espancamento. Mas aí vem aquela velha história. Espancamento já existe lei pra isso, entendeu? Não precisava se criar uma lei de espancamento de criança, já que já existe uma lei pra espancamento de algo. Você vai processar um pai que vai te dar um tapa. Aí, cara, pra se chegar a ser processado vai ter um exame de corpo de delito. Pô, se o cara bateu na criança pra chegar ao ponto de ser como é que eu posso dizer, ser visível pro exame de corpo de delito, pô, sei lá. Não, também tem, por exemplo, meu irmão dessa lei quando meu irmão era criança, minha mãe deu um tapa na bunda dele com a marca da mão. Isso já vai entrar na lei? Cara, então, aí, eu não sei. O que eu tô dizendo é, se uma coisa tipo essa, ou alguma coisa análoga nesse nível vai entrar, eu acho errado, entendeu? Tipo, acho que... Não, na verdade, eu acho a lei inteira errada, porque não só acabou de criar uma lei que, pra falar de uma coisa que já existe, entendeu? Porque você criar uma lei pra falar sobre espancamento de pessoas em casa... É, exato, entendeu? Tipo, pra falar de espancamento em casa, seja de mulher, seja de homem, seja de criança, já existe lei falando sobre isso, entendeu? Uma lei que fala sobre espancamento em geral. Então, assim, eu no todo sou contra a lei toda. Mas, assim, ok, dá pra falar que ela faz sentido se for até esse ponto que eu falei, entendeu? Ser só pra parte de espancamento. Agora, uma lei que proíbe você ter um tapinha no seu filho... Sabe? Só pra entender, até que ponto você acha que tá ok? Você dá um tapa, assim, tipo, pô, você falou, filho, não vai fazer isso. Aí ele vai e faz. Aí você fala assim, pô, filho, não vai fazer isso. Ele faz de novo. Aí você pega e dá uma palmada nele, seja na bunda, nas costas, entendeu? Tipo, dá uma palmada nele, entendeu? Tipo, ou sei lá, você pega quando é muito pequeno, põe no seu colo, dá, sei lá, três palmadas nele, entendeu? Se for uma coisa mais séria, entendeu? Tipo, você faz uma parada muito fodida. Tapa, cara, pegar a mão e fazer assim, ó. Porra, ficou muito alto aqui. Não, cara, que lembrar que seu microfone é muito... Tipo, não tem como definir tapa. É tapa, tá ligado? Você pegar a mão e bater. Não, você compara que tem tapas e tapas? Não, pô, nenhum tapa eu consegui aleijar uma pessoa. Não sei que seja o Maguila batendo no... Não, mas calma aí. Ô, Bruno, agora indo a favor do Mr. G, você também tá querendo colocar ele como errado por querer. Eu só quero que ele fale uma coisa muito errada. Eu sei, só pra guardar, né? Não, o negócio é que eu não vou, entendeu? Porque o que eu tô defendendo não é errado, entendeu? Então, tipo, o máximo pode chegar a fazer isso daqui, ó. Não, cara, você tem que entender, ele quer uma frase solta. Ele precisa de uma frase solta, ele tá procurando, ele babaca. Cara, olha, não, mas olha só, deixa eu explicar pra vocês. Tá. Cara, eu concordo que a gente tem que existir a possibilidade de um corretivo físico. Cara, criança é infelizmente, cara, é o que mais vai contar na cabeça da criança. Isso e castigo. Eu acho que castigo também vai muito, muito assim... Ajuda muito, porque, por exemplo, minha mãe nunca foi de bater muito, mas, cara, eu e meu irmão, a gente via de castigo qualquer merda, tá ligado? Qualquer merda mesmo, e adiantava. Mas, cara, tem situações que tem que rolar um certo... Você tem que infligir um medo, infelizmente. Por exemplo, se sua criança vai lá, faz uma coisa que arrisca a vida dela. Se você não infligir um medo a ela, que seria o tapa que ela vai tomar depois, ela pode voltar aquilo e, pô, criança não tem discernimento pra entender que é uma coisa. Nem adolescente, cara, nem. Pô, eu há 3 anos atrás, eu há 2 anos atrás, eu hoje, se bobear, eu também não tenho discernimento de certas coisas que podem me matar. Entendeu? E a criança você muito mais. Ponto, a gente tem que passar uma lei de aprovar espancamento de adolescentes agora, porque. Não, adolescente pra mim tinha que ser abolido. Na moral, que. Racinha chata, inclusive eu concordo. É, todos com foram chatos na adolescência. É uma fase que eu acho que bater bem funciona. Poderia. Pra mim, adolescente tem que ser amarrado na cadeira assim e tomar, sei lá. Uma coisa que pô, dá uma baqueada, né? Você vê uma mulher com uma mãe dando um choque no filho, não é muito forte, né? Tipo, eu acho que não tem limite, né? Mas assim, tá sinceramente, você pegar porra, a mão do filho e colocar na tomada, assim. É, tipo, eu acho que isso assim. Não, isso não é seguro pra mãe, ela pode levar choque também. Mas, tipo, eu não acho que é absurdo. Porra, sei lá, a mesma situação que o João tá falando, um negócio assim, porra, absurdo, seu filho fez uma merda gigante, ele já foi. Caralho, não adiantou ele fazer essa porra de novo. É uma só. Você pegar o seu cinto da sua calça e der uma assim, sabe? Mas é uma só. Tipo, sei lá, você pega dele, com a fivela, tá? É tipo, não, é, você não precisa nem se envolver. Você segura na pele e bate. Mas é uma, tipo, bate pá, e tipo, e dura muito, entendeu? E, cara, sabe, eu não sou contra isso também. Tipo, acho isso errado, né? Nem tem a nossa. E, pô, tem coisas que eu vou contra, cara, é por mais ignorância minha. Então, se você me explicar de um modo bom, eu posso concordar com você. Por que fazer essa lei se a gente pode fazer uma lei de agressão física, criança? Que também tem muitas crianças que... Já existe, né? Que apanham. Não, mas aí que tá. O que difere nessa lei, assim? O processo vai ser mais rápido? Você falou que eu não sabia. É, por exemplo, da Maria da Penha é isso. O processo é mais rápido. Você cria uma delegacia específica pra mulher, então a mulher já vai lá direto pra fazer isso, tipo... Ou seja, iria desentulhar um pouco o judiciário. Tipo, em outro setor, ia pegar todos esses preciso colocar uma delegacia só num juizado especial, entendeu? Tem muita burocracia. Isso é agilizar o processo. Tem muita burocracia. Muito pra mim. Cara, o processo no Brasil, em média, dura 2 anos, cara. Pra você resolver assim, qualquer processo grave, por exemplo, de um espancamento, um estupro de uma mulher, pode ser arquivado e demorar tanto assim? Cara, eu já vi processo de estupro demorar 12, 11 anos pra se resolver. Caralho, que... É, cara, porque é muito, você pode ter muito recurso na defesa, entendeu? Tipo, aí, porra, prisão preventiva, aí habeas corpus, aí, cara, pede embargo, pede apelação, sei lá o quê. Demora muito, entendeu? Mas, assim, mesmo assim, sabe, as leis já estão aí. E foi que a Maria da Penha já foi provada por A mais B, que não agilizou nada, porque as delegacias de mulher estão lotadas e tal, de casos, e, tipo, tá demorando da mesma forma. E você, parece que você dá mais ênfase pra uma coisa e desdém a outra, entendeu? Tipo, nem é que agora a Dilma provou o feminicídio, que é, tipo, agora tem lei pra quando você mata uma mulher. Aí, tipo, o que parece é, tipo, que você matar uma mulher é mais absurdo você matar um homem, entendeu? Porque tem uma lei específica pra você matar uma mulher, entendeu? Tipo, sabe, eu acho errado. Eu não posso falar de feminicídio porque eu não li nada, certo? Mas, só pra encerrar, cara, eu acho que a ideia do delegacia da mulher é boa, só que mal exercida, porque... Será que a ênfase no caso da criança... No feminicídio, não sei também, não quero dizer, mas no caso da criança, será que não é positivo? Cara, eu acho que... Direita, porque você proíbe... A partir do momento que a lei diz que todos são iguais perante a lei, sabe? Existe uma lei e ela é igual pra todo mundo, entendeu? E você não tem que ficar criando leis específicas pra casos específicos, entendeu? Senão você vai ter que legislar sobre tudo, dobrar o tamanho do nosso código, que já é gigantesco, entendeu? Que tem milhões de burocracias, você vai só aumentar isso, sabe? Pode até querer que diminua, você vai acabar aumentando, entendeu? Tipo, eu não vejo... Não, mas você acha que uma criança é igual a um adulto em todos os aspectos? Não, acho que é igual, cara. Se ela responde pela lei, é igual a um adulto, entendeu? Tanto tipo, que a gente falou a resposta coisas... Pela lei é igual a mim, é igual a sua, igual a de uma mulher, igual a de um idoso, entendeu? Tipo. Não, mas assim. Ele é uma pessoa igual a todo mundo. Por exemplo, eu quero até deixar minha opinião, porque depois eu vou dormir e vou pensar, pô, não falei isso no podcast. Foda-se, eu gostaria de falar. Olha, eu acho que a delegacia da mulher é importante, porque tem certas coisas que a mulher tá muito mais exposta do que o homem. Assim, em lance de violência urbana, entendeu? Mas você já viu aquele vídeo do Faro? Mas foi mal. Não, mas olha só, depois você falando isso. Foi muito mal exercido isso. Porque você mostrando que tá tudo entulhado, cheio de processo. Não adiantou de porra nenhuma, na verdade. Não acelerou nada. Mas aí a ignorância em mim também. Será que não tá entulhado porque é novo? Então tem um acúmulo aí. Não, de... Maria da Penha não é novo. Razoavelmente. Ah, é, mais ou menos. Maria da Penha deve ter idade, 20 anos. É, cara, eu sou contra, pelo disso. Há um aumento de legislação inútil, entendeu? Tipo, que nem a lei da homofobia e lei de... Sabe, tipo, já tem lei de racismo. Entendi. Tipo, sabe, você aumenta a legislação à toa, entendeu? Tipo, entendi. Eu acho. Uhum. Caralho, lei Maria da Penha de 2006. Eu tô falando que é recente. Desculpa, galera. Fala, claro. Eu acho que... Borges, fala pra encerrar. Então, terminando, você já entra, eu vou mandar a campainha. Cara, minha opinião sobre bater em criança. Cara, eu acho que tem que ser relevado, sim, tipo, a questão do pai poder bater na criança em algumas situações. Por exemplo, eu acho que hoje em dia tem muita gente que cresce muito mimada, assim, sabe? Muito moleque que chega e, tipo, acho que pode fazer o que quiser e acaba, às vezes, criando questões, criando situações de violências e tal. Uma pessoa que não se tem limite mesmo, porque não foi educada dessa forma, entendeu? Ela cresce muito mimada. E eu acho que, em alguns casos, sim, não tem outra forma de você ensinar que não seja você realmente fazendo sua criança sentir dor de alguma forma. Então, esse argumento tem um problema, porque a pessoa que mima o filho dela, esse ponto, é a pessoa que já não bateria mesmo. Acho que o ponto que a galera tá fazendo fazia mais sentido que era das pessoas que querem ter uma outra forma e são impedidas, né? Ou também, que também existe aquelas pessoas que conseguem mimar e dar o tapa, tipo, errado, tá ligado? Não sei como isso é possível. É. Tipo, a pessoa consegue, o pai que quer mimar o filho consegue mimar. Assim. É, cara. Cara, não tem nada pior do que alguém, uma criança mimada. Tá, é complicada. É. Não, e agora, eu vou te falar que essa questão de... Tá, tudo bem, vai sair um pouco da pauta, foda-se. Todo mundo saiu, eu tô saindo agora. Esse negócio... Só para de bater o microfone que eu sei que você tá falando com o dedinho na mesa. Mas eu mesmo, não consigo. Não, você fica batendo. Mas enfim, esse negócio de mimar, eu concordo 100% com vocês. Ótimo, que criança mimada, gente mimada, tipo, uma merda. Mas enfim, eu acho que o mimo, muitas vezes, cara, no final, é uma coisa da pessoa. Porque, cara, eu posso dizer por experiência própria, eu fui uma pessoa, uma criança extremamente mimada durante toda a minha infância. E eu nunca fui uma pessoa mimada, tá ligado? Uma criança, sabe? Tipo. Não, mas MCG, mas aí que tá. Isso depende muito da pessoa, tá ligado? A chance disso dar merda e virar os 10 milhões de retardados que a gente vê o dia inteiro. Porque, cara, você pega as pessoas que você considera retardado e vê a educação que aquela pessoa teve quando criança. Independente de bater ou não, a gente sabe da pauta. Eu tô falando de educação que os pais deram. Porque, cara, não necessariamente o pai, pra dar uma boa educação, ele tem que bater na criança. Ele pode muito ter. Sim. É óbvio, isso é óbvio. Mas, cara, você vai ver a educação que a criança, que os caras deram pra criança, entendeu? Pô, se a criança teve uma educação ótima, perfeita, então ela é um gênio do mal. Só pode ser isso, cara. Eu considero isso, porque, pô, cara, tipo, é o momento que você tá formando o caráter. Você forma o caráter do seu filho. Entendeu? Muitas coisas nascem com ele, tá ligado? Tipo, você não vai conseguir mudar muito, mas enfim, tipo, eu concordo com você. Não, sim, mas, cara, nascem com ele, mas, seus pais vão ensinar muitas coisas pra você, tá ligado? Claro, você nasce com, mais ou menos com sua ideia de personalidade. Tanto que hoje em dia tem muita coisa que eu vou contra meu pai e minha mãe, mas ali tá o meu caráter foi moldado por eles, entendeu? Sim. É, então tá, foda-se esse tema, vamos lá. Não, já era. Calma aí, vai tocar de novo. Eu só ia dizer que não discordo tanto deles assim, não. Só, o único momento que eu discordo é de frente mesmo com o Mr. J é o primeiro tópico. É engraçado que esse tópico eu achei que ia ter mais treta e foi o que mais legal e todo mundo. Eu falei que não ia ter treta, cara. Por isso que eu falei no início, não, gente. Esse negócio de bater em criança, se der treta, é porque vai ter doente mental aqui no podcast. Porque é um assunto, cara, que é difícil você ser contra, tipo, sabe? Não, é aquela coisa. Eu não tenho informação suficiente aqui pra discutir agressivamente que não tava no outro. A maioria das pessoas que estudam falam que isso não ajuda muito. Mas aí eu também não ia ficar defendendo esse tópico. Há um incidente que nem aquele outro. Mas a maioria das pessoas que estudam vão lá, são pedagogos. E vamos ser sinceros, eu não conheci um pedagogo legal. Esse é complicado mesmo. Mas são psicólogos, na verdade. Alguns são bons. Mas mas esse não é um tópico que eu tenho amor assim, de defender. E caso Catena lá do MDM ouça, pô, foi mal, cara. Eu sei que você fez pedagogia, mas. Então, galera, podemos ir pro último tópico, então? Partiu. Tem mais tópico? Tem o último que eu acho que vai ser mais legal, senão. É, então, como tradição no RPG, todos os últimos tópicos eu uso já como encerramento. Então vai soltando a musiquinha, produção, para encerramento. Galera, estamos aqui no final do podcast e como último tópico eu vou chamar cada um, manda um tchau aí para nossos ouvintes e falar também do tópico que seria o que não podia e agora é aceitável ou ao contrário. Ah não, esse é o contraponto, então vocês querem colocar o contrário ou não colocam o contrário? Não, o contrário seria o que a gente já tava falando. Então vamos ficar. Não, o contrário é o seguinte, a gente tava falando agora que a gente tava falando o que não pode mais fazer, que antes era normal. Uhum. Agora a gente vai falar o que antes era condenado e agora pode fazer, entendeu? Exato, não, mas o João falou de falar também o contrário desse já contrário. Já seria o contrário anterior, entendeu? Então a gente precisa falar. Eu não entendi muito bem, então vou deixar vocês fazerem primeiro e vou seguir a linha de vocês. Meu Deus. Deixa a mão invisível resolvendo. Vamos lá. Deixa a mão invisível do. Ficar, entendeu? A mão invisível do podcast resolver a pauta. Ah, e avisar que temos o Maluscão aqui que eu vi, só pra ver o desespero do Mr. J. Ele tem a voz e a visão. Dele no computador, cutucando a mesa assim e coçando o cabelo. Após você coçou o cabelo pra caralho esse podcast. Tem que ser coçado, pera. Tem que ser coçado, tá? Então vamos lá. E quem quer começar aí? Vou chamar todo mundo socialista, mas não chamei mais nenhum. Olha só. Só no final. Olha só, sem ofender, por favor. É, pois é, mas meio quase saiu em todos os tópicos. Eu sou esquerdinha mesmo. Eu não chamei de fascista em nenhum. Não, mas aí você não teria razão pra dizer. Eu teria. Nem você. O Maluscão falou que ele deu deu os tapas no PC. Não, fascista pro sentido que você imagina que seja fascista, pra mim é ser elogio, então não ia ter problema. Agora, fascista realmente é... Como assim, do que eu imagino? Tá... Não, você imagina que fascista seja uma pessoa que tenha opiniões conservadoras, tá? Então, assim, não, peraí. Não. Você é inteligente, ótimo. Então você já começou na frente de muita gente. É, tu vai ficar. Eu tô ofendido de você ficar assumindo coisa aí. Você tem que aprender a respeitar mais as pessoas e conversar com elas antes de sair julgando aqui. Não, é porque normalmente quem é contra o negócio de cigarro e tal, normalmente tipo, a opinião que você teve sobre certo assunto, ninguém tem esse pensamento sobre fascismo, entendeu? Tipo, é uma coisa que a gente já... Enfim, o ser humano é assim, que a gente tem preconceito. Você tá acostumado, é, isso se chama a discutir com outras pessoas, né? É, exato. Na verdade, me estendi, é nazista. Não, professor. Não, né, é o que eu tô falando, cara. O negócio que eu assumi é que, tipo, pessoas normalmente que tem um certo tipo de pensamento sobre certo assunto, ninguém ia concordar em outro, entendeu? Então, tipo... Não, mas é a prova que... Para, olha só. A prova que eu concordo contigo em outras, eu discordo em outras, então não... Não, tá, mas enfim, é... Mas só pra constar, assim, é... Ser a favor de leis é uma coisa fascista. Oi? Oi? É, ser a favor de leis, ser a favor de um governo que intervenha mais é coisa fascista. Ou seja, o negócio do cigarro, o fascista seriam vocês ou não. Não, porque você é a favor de matar as pessoas que discordam. Então... É, okay. Tá bom. Falei, mas não falei. Não, você não falou, só afiou a faca. Entendi. Tá, ok, Borges, faça a sua despedida aí dos nossos queridos ouvintes e fale uma coisa que não era aceitável antigamente e é aceitável agora. Você tá preparado? Não tô preparado. Começa pelo Mr. G, por favor. Eu queria deixar o Mr. G por último, porque eu quero falar. Faz comigo então, pô. Então, faz isso tudo que eu falei com o Borges, que eu não vou repetir. Tentando lembrar. Tá, então, é como que é? Tchau pra todo mundo e antigamente. Ah, não, tem que falar que pode fazer hoje que não podia antes. É. Tá, mulher votar. Você não quer aprofundar? Cê, também, cara, se você encontra e não revoltar, vai ser muito complicado a nossa convivência aqui nesse momento. Olha, existe um artigo muito bom sobre esse assunto. Eu só queria fazer isso, Eu sabia que, cara. Não, mas é porque eu já vi um assunto, um artigo, cara, muito. Como vocês viram esse DPG, cara? Não sendo contra as mulheres votarem, mas mostrando as claras e objetivas e incontestáveis consequências que isso teve. Mas eu não vou falar desse artigo. Não, mas você mencionar ele já foi suficiente pra eu atingir o objetivo. É melhor você falar, porque você mencionar fica. Cara, eu vou ter que ler de novo. Eu mando pra vocês, eu não lembro exatamente agora, mas eu achei muito bom. Meu objetivo foi concluído. Ah, mas cita uma consequência, vai lá. Ah, cara. Só pra entender, cara. É curiosidade mesmo. Sim, cara. Ideias socialistas e leis mais socialistas começaram a crescer mais com o advento de votos mulheres. Tipo, só isso. Porque tudo que vocês tentam de colocar um pouco de igualdade, tipo, favorecer as mulheres, a gente sempre considera socialista. Mas, pô, sei lá, cara. Às vezes eu não entendo, porque tem coisa. Vocês têm um ódio de tudo que seja. Tipo, pseudo-socialista. Vocês quem? Você. O site do grupo não entrou no programa. Essa galera aí. Cara, sei lá, tem coisas que ajudam, tá ligado? Tem coisas que são boas. A gente não pode ter uma ideologia muito concentrada numa coisa só. O resumo de tudo que eu tentei falar hoje é ser um pouco mais moderado, às vezes, faz bem. É, sim. Eu só queria deixar claro que eu não falei que eu sou contra votos mulheres. Só comentei um artigo que eu li sobre isso, que era um artigo era interessante. Eu não sou contra, mas eu vi um artigo que prova por A mais B que teve alguns efeitos negativos. Um artigo que faz sentido, né? Tipo, eu vou negar isso, não vou. Manda o link do artigo que estará ali embaixo pra galera ler. É pra citar alguma coisa séria agora? Não, falei sério. Não, agora você já perdeu, né? Tá, então. Perdeu uma vez. É, boa, você tá preparado? Perdi, eu gastei ela bem. É, vai falar. Manda abraço, vai. Sei lá, cara, eu acho que se o Vru falou a verdade, a gente tem que relevar muitas coisas, porque não pode deixar solto pro pessoal resolver o que é certo, o que é errado, assim. Mas eu acho que algumas limitações, não vou dizer assim, limitações, algumas coisas que as pessoas cortaram hoje que são importantes, por exemplo, de coisas que as pessoas descobrem que são cancerígenas, e antigamente o pessoal cagava pra isso, entendeu? Eu acho importante ter estudos sobre os males do cigarro em lugares fechados, os males, por exemplo, se usar alcatrão em asfalto, usar caixa d'água de amianto. Você não pode cagar o foda-se pra câncer, entendeu? Porque ele tá ali e uma hora ele vai te pegar, então. é importante, conforme a sociedade se desenvolve, ser limitado algumas coisas. E é isso que eu queria falar. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a evolução da sociedade... Não, que eu quero contestar, mas eu preciso saber a sua opinião direito. Eu acho que tem que limitar, tem que ter algumas limitações, sim. Não bater em criança ou sacola, sei lá, sacola de papel, mas tem que, conforme a sociedade evolui, tem que ter algumas limitações, sim. Por exemplo, você acha que tá certo, então, a gente proibir alcatrão no asfalto se for provado que é cancerígeno? Sim, claro, obviamente. Só avisar que no backstage o bot tava contra isso, só que eu provei pra ele que ele tá errado e ele agora tá falando. Mas nessa... Nossa, mas você é muito radical, João. Você não quer ser mais moderado, não, cara? Pô, moderação é bom, cara. Às vezes ser moderado é a resposta pra toda a vida, cara. Mas conforme a sociedade evolui, tipo, não necessariamente outras coisas têm que ser liberadas. Por exemplo... É a legalização de droga, entendeu? Não é que você limita as coisas, libera as outras. É. Eu acho que tem que ser tudo sempre bem pensado, sempre feito com calma. É só isso. Tem que ter sempre bom senso acima de tudo. Eu vou ser muito sincero com vocês, não é porque eu fico sempre escolhendo o bode pra sacanear, não, porque eu faço mesmo. Mas eu não entendi nada que ele falou direito. Pô, bode, desculpa, cara. Dessa vez eu juro que não foi de sacaneando. Eu nem sei o que eu falei direito. É, obrigado. Eu não entendi porra. Você pode mandar boa noite pros seus queridos ouvintes? Boa noite, ouvinte. Mandem comentários, sugestões, dúvidas do nosso Twitter, Facebook, do feed. Você não cita nada, você só fala que a gente tem. Procura isso, querido. Se o cara só acompanha pelo feed, ele já tá no feed, certo? Sim. É. Se o cara acompanha pelo site, tá tudo aí. Então não tem erro. Ok, Mr. J, vamos lá, surge. Cara, eu tô pensando aqui em várias coisas, mas assim, sei lá, acho que. Mas tem que fumar maconha nem é um bom não, porque muito antigamente era liberado, né? A proibição da maconha foi mais ou menos no século XIX e tal, então nem faz muito sentido dizer. Mas é porque hoje não é repetido, coisa, né? Não, mas em muitos lugares é. O que eu ia falar é que em muitos lugares já está sendo, entendeu? Entendi. Mas deixa eu pensar. Coisa da maconha é bom, cara. Você não quer. Não, é bom, entendeu? Passar por cima disso, eu gostaria de conversar sobre. Não, tipo, isso é uma coisa, sabe? Em muitos lugares, tipo, muitos lugares estão fazendo errado, tipo o Uruguai, e muitos lugares estão fazendo semi-certo, tipo os Estados Unidos. Então, assim, esses lugares estão liberando. O Uruguai está fazendo errado. E é a maconha estatal, totalmente estatal no Uruguai. Ela é produzida e distribuída só pelo governo. Sabia que ele é contra-estatal. Não tô zoando. Eu não tenho capacidade. Eu não tô brincando. Não, mas aproveita e fala por que isso é pior. Que, cara, isso é primeiro que ser antiprodutivo, isso é um monopólio, uhum, entendeu? Tipo, forçado. Uhum. Que nem a concessão de eletricidade. Hã? Que nem a concessão de eletricidade. Ah, sim. Sim. Tá, sim, mais ou menos isso. Mas enfim. Eu tô brincando, completamente diferente. Tô... Pois é, mais ou menos. Mas, assim, é bem diferente. Tá falando de um produto. Você limita as pessoas, sabe? Tipo, você, porra, não pode abrir sua loja de maconha, tá ligado? E ter concorrência entre outros maconheiros e cada um poder vender. Porra, sabe, tipo, toda a lógica de mercado. Entendi. Tudo é estatal, entendeu? Mas aí a sua crítica só conta isso. Eu achei que isso, a sua crítica fosse em relação a como isso afeta negativamente as pessoas, no. Não, afeta negativamente exatamente nisso, entendeu? Elas com certeza têm acesso a uma maconha mais cara do que ela seria se ela fosse privada, entendeu? Tipo, ela provavelmente tem uma acesso a uma maconha, tipo, que, porra, quanto mais você tem concorrência e várias pessoas vendendo e tal, tipo, concorrendo entre si, a qualidade é aumentada, sabe? Tipo, tem vários fatores que são, porra, acabados se só for o governo que distribui e produz, sabe, aquilo. Mas mas a sua crítica é só uma questão de mercado mesmo, não é uma questão de estar fazendo de forma errada. De imposto também, né? Porque com certeza todos os uruguaianos estão pagando muito mais imposto com esse advento, entendeu? Porque agora o governo tem que produzir e vender uma parada, entendeu? Tipo, e a gente sabe que normalmente o governo não é muito craque em lucrar com as coisas, né? Tipo, normalmente ele produz e vende menos do que, sabe, tipo, e as contas são uma bosta, então, tipo, tem que pagar muito imposto pra poder, porra, subsidiar pra esse maconha, então, sabe, tipo, eu acho que tem muita coisa errada. Mas, assim, se for de uma forma mais ou menos como é nos Estados Unidos, porque também nos Estados Unidos não seria a forma que eu acho que seria ideal, mas é bem próximo, eu acho que é uma coisa que pode se dizer, né? Que você acha lá melhor do que na Holanda, por exemplo? Na Holanda eu não sei como é que é estatal também, não sei como é que é. Não faço a menor ideia, tô te perguntando. É, assim, se for como é nos Estados Unidos, que é semi-bom, eu acho bem mais agradável. Mas como é que seria bom, então? Provavelmente na Holanda deve ser um pouco pior do que nos Estados Unidos, porque se eu não me engano, na Holanda tem sistema de saúde público, nos Estados Unidos não. Então, assim, provavelmente na Holanda deve ter aquela lógica do Freixo de, ah, você vai vender maconha privada mesmo, mas o governo vai super taxar a maconha para poder arrecadar dinheiro e investir na saúde pública. Porque é um pensamento falho, que é provado por A mais B em várias situações de cigarro, de bebida, de várias coisas que não dá certo. Mas eu acho que os Estados Unidos é menos assim, porque os Estados Unidos não tem sistema de saúde pública. Então, talvez o sistema dos Estados Unidos seja o mais próximo do certo que eu imagino, entendeu? Mas, então é isso. Tipo, pro podcast que a gente tá falando, é uma coisa, né? Que antigamente não poderia, ou que era ilegal e era muito repreendido. E hoje é uma coisa bem natural. Assim, nos estados que tá legalizado, que é Washington, é, Colorado e Oregon. Essa parada e de... Alaska. É, é uma coisa bem normal já, sabe? Tipo... Essa parada de público-privado, legalização, dá outro podcast completamente diferente desse aqui. Eu acho que vale a pena guardar esses comentários pro próximo. É, eu queria comentar, mas... Não, mas corta não, mas... sabe? Pô, eu quis falar porque eu achei que... Não vai ser nada cortado não, mas eu não comentei nada que não deu pra comentar aqui, vai no quarto, essas coisas, mas eu queria comentar, mas eu perdi o fio da meada, então... Ah, sim, mas pra deixar claro que eu não acho que... É, eu acho o que é legal da maconha ser legalizada é porque as pessoas estão podendo fazer uma coisa que não infringe a vida das outras pessoas e elas podem fazer isso livremente. Mas eu não acho isso de forma nenhuma uma coisa moralmente evoluída, entendeu? Eu não acho que o mundo evoluiu porque agora as pessoas podem fumar maconha, entendeu? Porque eu não vejo. Pra mim, não há moralidade nenhuma se fumar maconha, entendeu? Então, tipo, em relação a isso, ah, que o mundo agora está mais correto, não. Acho só legal porque simplesmente você pode fazer uma parada que só faz mal a você, então você faz isso, né? Tipo, isso, sabe? Tipo, eu não sou um ativista pró-maconha, entendeu? Tipo, eu sou um ativista pró você poder, sei lá, fazer coisas. Você não é maconha, você é usuário. Faz uma pergunta, eu juro que não é te provocando não, então. Por sim. Essa lógica, legalizar heroína, por exemplo, seria tão ok quanto? Sim, legalizar crack seria tão ok quanto. Uhum. Mas assim, eu não acho que pensou de uma forma realista seria ok, entendeu? Acho que pode-se começar com a maconha e tipo, num... Será que não ia dar merda se liberasse essas paradas pesadas? Então, por isso que eu, hoje em dia, por exemplo, eu sou contra, inclusive, legalizar maconha no Brasil, porque eu acho que daria merda. Tipo, mas aí você tá dizendo que então tem que ter uma imposição do Estado, porque sim, cara, as pessoas não... Sim, eu não sou anarquista, cara, eu não sou anarquista. Quando eu discuto com você e tal, principalmente naquela hora que você falou o negócio de economia, uhum. Cara, que eu sei que existem intervenções governamentais que podem não ser uma maravilha, mas que encarando o mundo do jeito que ele é, às vezes elas rolam, entendeu? E a gente chegou num nível que não dá pra chegar agora e eu tirar certas intervenções do governo em certos setores, entendeu? Tipo, seria inviável fazer isso. Mas então, é que a gente tá falando, parecia que você era contra qualquer intervenção. Não, é o que eu digo. É que nem o mundo ideal da maconha, entendeu? O mundo ideal, que não existe, o mundo ideal, entendeu? Eu seria a favor de que todas as drogas fossem legalizadas. Eu seria a favor de que o governo não interviste de forma nenhuma na vida. Não, mas você concorda então, você faz direito. Tem que ter uma base de leis. Então, mas elas podem ser privadas. É uma outra discussão, sabe? Tipo, como assim? No mundo ideal, eu acho que podem existir leis privadas criadas por instituições privadas e você vai viver num lugar ali. Cara, é outra discussão, mas assim, enfim, isso cara, é o mundo. Eu tava vendo falando, cara, que essa questão do outro podcast, imaginário, cara. Que não existe, entendeu? Tipo, Bruno, falando na Terra como ela é. Mas como assim? A gente vive onde, cara? A gente vive na Terra, né? Sim, cara, bem por isso que eu tô falando que eu não sou a favor de legalizar uma coisa. Se me obriga a terminar um argumento sexual, eu vou terminar. Galera, olha só, não posso fazer essa campanha mais nunca, eu vou tomar esponja aqui. em vista de eu não coloquei a campanha na hora que você falou por querer não, tá? Que eu tava querendo acabar mesmo. Mas foi exatamente na hora que ele falou. Foi sem querer mesmo. Não, bro, o crack... Ah, pela boca! Essa parte não... Deixa ele falar, não. Isso não... Oi? O crack é um produto da proibição. O crack foi uma droga que só surgiu porque outras drogas eram proibidas, porque senão provavelmente ela nem surgiria. Sabe, tipo, mas enfim. Foda-se, outro podcast. Eu não concordo com a legalização das drogas, né? Então, Mr. Jace, despede dos seus fãs aí que te odeiam agora. Bem, vamos despedir dos meus fãs que me odeiam, os fãs que gostam de mim, que legal, que a gente tem pessoas que pensam assim e tal, e é isso, só tudo que eu já expliquei agora falando que certas... Mas enfim, é isso. Tipo, esse último tópico aí, que é coisas que eram proibidas e agora é, pode, acho que é uma coisa, um bom exemplo, embora que eu não ache isso moralmente elevado. Eu não acho isso que necessariamente isso é bom, mas é uma coisa que hoje em dia existe. Boa, boa. É, esse tópico, off topic agora. Esse tópico é bom, que vai trair os revoltados dos dois lados. Os direitos que acham um absurdo legalizar e os esquerdas que acham um absurdo você falar que não devia, que isso moralmente é errado. É, exato. Pois é. Ou a gente vai perder dos dois lados. Então, a gente vai perder dos dois lados, mas vai ter comentário. É, não, mas vai ter o pessoal anarcão, capitalistão, que vai concordar com isso. É, então vamos lá, minha vez, cara, eu tô morrendo de vontade de mijar, então vou falar muito rápido. Uma coisa que eu vou falar, o meu vai ser bem rápido mesmo, tá? Que não podia, agora é aceitável. Cara, eu acho, assim, essa ideia de aceitar a pessoa por ser homossexual uma grande evolução no mundo. E ok, era só comentar isso. Eu acho que é bem. Não imagino que alguém aqui tenha alguma coisa contra alguém ser homossexual. Né, João? Não, eu não tenho, não, só acho que não tem, sei mesmo. Lá, antes também não tinha, sabe? Tipo. Tem, cara, você viu o jogo de imitação? Tem. Isso mostra legal o jogo de imitação, assim. Eu não sabia. Assim, tipo, sei lá, tipo, nunca existiu, porra, sei lá. Não, assim, beleza. É, preconceito. Nunca existiu o quê? Não, cara? Sempre existiu preconceito e tal, mas é, sabe, tipo. Sei lá, eu acho legal cada vez ficar assim, mais. Eu vejo, a mesma coisa, uma coisa, eu acho, isso eu não acho moralmente elevado, tá? Tipo, eu não vejo moral nenhuma nisso, tipo, ah, que legal. É, sabe, tipo. Não, como assim, você não acha? Eu acho moralmente elevado a gente tá mais tolerante sobre isso. Pô, eu acho que sei lá, o ser humano tá mais evoluído, tá mais moralmente acho elevado. Acho que a gente ser mais respeitoso, a gente aceitar, mas isso mesmo. Isso é moralmente elevado. Mas é isso que ele tá falando. A pessoa, agora, você. O que eu tô falando é tentar explicar o que eu tô falando. Você achar e entender isso como uma coisa que é, porra, é uma coisa legal que deve ser reproduzida, eu não acho. É que nem usar droga, cara. Tipo, eu acho que usar droga você tem que ser livre pra poder usar droga. Só que eu não acho usar droga legal. Acho que eu respeito gay, só que eu não acho legal ser gay, entendeu? É a mesma coisa. Não, mas calma aí, cara. E eu tenho que ter a minha liberdade de não achar legal a pessoa que fez. Não, mas tá bem, você comparar com usar drogas é completamente diferente, tá ligado? O cara é gay, assim, pô, ele nasce com isso, é a opção dele, ele não gosta de mulher, não sei como que funciona a cabeça de um gay, entendeu? Mas, tipo isso, mas, cara, entendeu? O cara que usa drogas é uma escolha dele na vida, ele decidiu usar drogas, pô, pode ser por uma depressão, pode ser por. Mas você sabe também que em caso de homossexuais ou de heterossexuais que acabam virando uma coisa ou outra no meio da vida, entendeu? Sim, Mr. J, mas seu cara, amigo Firula falou isso. Sim, mas cara, é muito mais assim. Pô, é uma coisa que não vai causar problema nenhum, nem pra ele, tá ligado? Pô, a droga vai causar um problema pra ele. Você comparar os dois, sei lá, eu achei meio errado da sua parte. Não tô te crucificando, só tô te mostrando. Não, eu não quis comparar dizendo que usar droga é tão errado quanto dar o cu, não é isso? Eu só quis dizer que eram duas situações exatamente que eu tinha um pensamento parecido. São duas situações que eu acho que não tem nada demais em ser, ao ponto de ser proibido, mas ao mesmo tempo eu não acho que aquilo é moralmente legal, entendeu? Mas você acha um problema. Você não acha moralmente legal acontecer ou o incentivo, às vezes, um pouco forçado incentivo. Que a gente vê? Incentivo. Então você fala isso, cara, não vai ficar parecendo que você é um monstro. É, cara, é meio estranho. Cara, que parece ser monstro, cara. Eu só tô falando que, porra, tipo. Não, cara, do jeito que você tá falando, parece que você achava que era uma coisa errada, sabe? Você falou de modo estranho. É. Eu tô falando contra você, eu tô falando isso porque. Não, eu tô falando isso porque eu acho que você tá sendo menos agressivo do que parece que você tá sendo. É, cara, você, tipo, quem ouve exteriormente parece que você tá ligado? Dizendo que tinha que acabar, uma coisa que tinha que acabar porque é errado, mas assim. Se não, você dependesse de você. Se você começasse a errar, eu posso não gostar, mas eu não acho nem que teve que ser proibido e nem que eu vou chegar e vou reprimir aquilo, entendeu? Nem eu acho que deva ter repressão em relação àquilo, entendeu? Não, falei isso com o meu primo. Falei só que quem. Porra, você tem que ser livre pra poder achar uma certa coisa legal e nossa, não legal. Então, tipo, porra. É, mas assim, mas também tem um ponto que a gente tem que saber o lance de tolerância e não tolerância, tá ligado? Porque, sim, por exemplo, que falar que você é livre, pô, cara, vou citar uma coisa aqui, mas fica só entre a gente. Não vai ficar assim. Tem pessoas no RPG que tem certo pensamento. Não, tem uma pessoa só. Eu acho que só tem certo pensamento, vamos dizer, racista. Cara, eu acho que é uma coisa que é muito difícil você aceitar isso da pessoa, entendeu? Porque, cara, ela tá visivelmente errada. É errado, cara, o pensamento dela. Mas ela e essa pessoa que você tá falando, eu nunca vi e tenho certeza que ela jamais faria qualquer coisa em relação ao grupo de pessoas que você tá dizendo, entendeu? Ele jamais respeitaria, em evidência, entendeu? Tipo, que tem noção da vida dele, entendeu? Ele não vai fazer coisas erradas. Mas tem coisas que ele fala entre a gente que chega ao ponto do ridículo, tá ligado? Cara, eu acho que tá exagerando, até porque eu não ouço essa pessoa falar disso já há muito tempo. Não, isso já acabou há muito tempo mesmo. Entendeu? Tipo, tem que falar. Sabe, mas tinha época que era o ponto do ridículo. Não, que, cara, vai ser muito legal que a gente tá falando que até outro fulaninho do RPG que é por fora reclamava. Que eu não ficava puto, vocês também podem ficar putos aí. Claro, isso aí eu concordo com você. Mas o negócio é que eu não acho errado. Eu acho errado uma pessoa ser racista. Assim como eu acho errado uma pessoa, sei lá, se... mas eu não, eu acho que a pessoa pode ser aquilo, entendeu? Tipo, eu não vou, tipo, sabe, sei lá, cara, eu não sei explicar, mas tipo, eu não posso entrar na cabeça da pessoa e convencer ela de não ser racista, sim, entendeu? Sim. Se ela é racista dentro dela, não, mas e ela eu não acho faz que... nada pra externalizar isso, porra, foda-se. Mas eu acho que, assim, cara, como o cara deve que ser é mostrado homo, que ela tá errada, entendeu? É que, cara, uma coisa é você... É você ter um pensamento que vai contra a minha opinião e, cara, por exemplo, eu sou de esquerda e você de direita. Que nem é verdade, eu não me considero de esquerda total, eu me considero uma pessoa que vai vendo o melhor de cada lado. Pro meu... De direita também é muito mas por exemplo, vamos exemplificar com isso. Eu sendo de esquerda e você de direita, eu não posso pegar, mesmo acontecendo muito, mas muito mesmo, dos dois lados, tá? Eu não posso pegar e falar que você tá errado ou vice-versa. Mas, cara, exato. Eu acho que eu posso ter liberdade de falar pra pessoa que tem um pensamento racista, mostrar e falar, cara, você está errado, entendeu? Assim, se gerar uma discussão, bater meu pé e falar, não, você tá errado, ou desistir, depende da pessoa. Mas eu acho que você deve falar isso. Sim, cara, só que você não pode, eu acho que não pode ter interferência legal e criminal em cima de uma pessoa dessa, entendeu? Tipo, eu acho que depende, claro que só o pensamento dela, ok, mas sabe, quando ela chega a regular o que eu penso, entendeu? Tipo, eu acho que é uma coisa errada isso, tipo... Sim, mas o governo não pode regular o que você pensa, só que só do ponto de você querer que isso aconteça já mostra o quanto dela, sabe? Mas tipo, eu não tô falando que isso aconteça, eu tô falando que eu acho que tá errado e eu quero me contra ele, entendeu? Eu não acho que a pessoa deva ser presa por ter pensamentos racistas nunca chegar a outra. Deixa eu tentar botar uma frase curta e ver se é isso que você tá falando, Danado. Eu não acho que não cabe a ninguém ficar desincentivando alguém ter um pensamento esquerdo ou direito. Já acho legal você desincentivar as pessoas a terem um pensamento racista. Entendeu a diferença? Sim, assim como é legal. Calma aí, não entra em outro assunto, não, que eu tô precisando muito mijar. Vai de volta, cara. Tá muito grande. Tá, vai, fala. Não, eu só ia falar que é exatamente isso. Tipo, você pode desincentivar também uma pessoa de fumar cigarro e ela querer continuar fumando cigarro. Tá? Sim, mas é que tá. Mas aí. Porra, eu vou ter que entrar. Você incentivar alguém a fumar cigarro é uma coisa que ela faz de mal pra ela mesma. Você incentivar alguém a ser racista é uma coisa que ela vai fazer de mal pra ela. Sim, mas cara, você me dá o pensamento. A gente tá falando agora sobre quatro discussões ao mesmo tempo. É o que faz mal ou não pra pessoa, o que faz mal ou não pra outra pessoa, o que faz bem pra você e faz mal pra outra, o que faz mal pra você e faz bem pra outra. Okay. Então, é isso aí. Como a gente tava. Pior que isso, não tem ninguém contra ninguém. Foda-se, vai ter a última palavra. A última palavra é minha. Então, ouvintes, isso aí. A palavra é minha. Foi boa essa. Então, galera, agradecer a todo mundo aí que ouviu e também agradecer a vocês aí, cara, do RPG mesmo, que, pô, incrível que pareça, esse podcast que eu achei que poderia ser bastante pra caralho pra nós e pra quem tá ouvindo, foi muito melhor do que eu imaginava. Depois vamos ver como é que vai ser quando eu editar, mas a discussão foi muito boa. Acho que, mesmo com as diferenças, a gente não ofendeu ninguém e não brigou, incrível que pareça. Teve discussões boas, né? E antes de encerrar aí, avisar, cara, se você chegou aqui e ficou puto com a gente, escreva aí nos comentários os pontos que você discordou, entendeu? Se quiser xingar, xinga. Só que, cara, a resposta a você vai ser proporcional ao que você mandou. É, e não denuncia, por favor, porque foi denunciar uma coisa tão ridícula. Sabe? Resolve aí pra gente. Como assim? Denunciar, sério, tipo, por favor, né? Mas, e outra, se você conseguir encontrar alguma coisa pra denunciar aqui. É, pois é. Bom trabalho, cara, porque você é bom. Moleque, João, vê um vídeo que tem aí que tá rolando um negócio de uma aula na USP que o movimento negro invadiu e tal. Cara, se um pessoal daquele ouve esse podcast aqui. Cara, eu não tenho ideia. Tipo, nossa, tipo, gente muito mais moderada do que eu, eles estavam tratando igual monstro. Tipo, eu ia ser tipo, porra, esse moleque é o Satã na Terra, tá ligado? Porra! Você não tem noção. Ah, e se tiver algum ouvinte que desenha o jogo leve com o chifrinho, ia ser muito maneiro. Mas legal de tudo. O que você ia falar? Vai. Não, o negócio de fim tá o Satã e eu sou o cara da igreja, tá ligado? É, pois é. Mas sério, gente, venha discutir. É legal ter isso. E, pô, por exemplo, a Caroline, que ia participar desse podcast. Eu acho que agora ela tá no HQ Fã, mas eu não vou fazer jabá pra eles se ninguém apareceu aqui. Eu não faço jabá de site ruim sem motivo. Esteja livre pra vir, dar sua opinião, indicar temas pra gente, entendeu? Se não for uma merda igual eu citei no início, a gente pode chamar você, cara. Se você topar, e se ficar ruim, a gente não vai publicar, não. Mas se ficar bom, a gente publica, tá ligado? Se você for uma bosta de podcaster que não vai conseguir falar nada com nada, tipo 90% do RPG, a gente não vai. Se você vier com uma boa coisa, cara, vai estar sempre convidado. As chances do seu tema ser escolhido são bem altas, porque primeiro a gente não tem muita criatividade. Segundo, sim, tá lista gigantesca de mais de 100 temas pra gente usar ali ainda. E segundo, porque nós somos preguiçosos, então eu acho que tem grande chance de ser o tema ser escolhido. E segundo, que só você que tá ouvindo e tá pensando em mandar o tema que deve mandar, então. Isso aí é bom porque é uma piadinha que tem 100% de efetividade, caralho, que delícia. Não, é verdade, eu não fui sarcástico, não. Tipo. Se isso é verdade, não impede de ser engraçado, né? E galera, é isso aí. Hoje em dia tem muito caso aí pra provar isso. Fica aí com a leitura de comentários que eu não sei em que dia da semana a gente vai gravar. É sempre bom. Ah, já achei que fosse pedir a música, né? Não, é que tem. Não, mas eu vou já gravar o tema de pedindo a música. Pra celebrar esse tema pseudopolítico, eu vou pedir duas músicas. Então vai tocar primeiro pra não dizer que não falei das flores, seguido de Águas de Março. Então, foi. Eu acho que a homenagem a vocês três podia tocar o hino da União Soviética. Ia ser bem, ia concordar bastante com o podcast. Eu acho que podia tocar. Não vou falar, deixa eu ver. Acho que podia tocar Marcha Militar. É o fim do caminho, é o resto de toco. Então voltamos aqui com. Pode, por sinal, a gente tem nome pra isso aqui? É, leitura dos comentários. Ah, vou falar bonus track no RPG. Bonus track. Você tem que pegar o podcast e rodar ao contrário, que você vai ouvir essa parte. Imagina se o podcast fosse lançado em vinil. O nosso seria tipo vinil duplo, tá ligado? Aqueles quatro lados. Pode crer. Então estamos aqui com o Bonus Track, né, que eu já acabei de dar o nome pra essa parada, que o Bru inventou. E hoje só tem eu e o Borginhos aqui. Fala, Borginhos, galera. E aí, galera, tudo bem? E antes de ler os comentários, vamos fazer um feedback próprio das coisas que a gente gostaria de comentar sobre o último podcast que essa galera aí acabou de ouvir. Tem alguma coisa aí, Borginhos? Você queira? Cara, eu não lembro qual o tema. Porra, velho, que tipo polêmica. Ah, difícil pra caralho gravar essa porra. Então, agora eu posso comentar aquilo que eu devia ter comentado certo sobre você? Não, porque eu mandei muito. Pode falar do Mr. J. Galera, perdoe que o Mr. J fala. Cara, eu queria comentar que deve ter sido muito engraçado ver o Mr. J se emputecendo, cara. O Caio falou que ele riu muito vendo o... Eu queria... O Maluscão falou que riu muito vendo o Mr. G se putecer, cara. Eu queria saber desenhar, né, mano? Eu queria desenhar as reações do Mr. G quando discute com uma pessoa. Aquela parada dos olhos se arregalar assim, tá ligado? Uhum. E que eu quero ver, cara, como você vai cortar os dedinhos na mesa dele. Porra, não, ele começa a ficar puto, ele vai batendo assim, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Estendi metrônomo. Então vamos lá, foda-se, tem muito pra comentar do podcast, né? Também a gente tá cansado, isso aqui foi um negócio que o Bruno inventou, ele não pôde vir, então... Bordinho, quer começar com seus comentários aí? Vou nesse post gigante aqui, 3 anos dando scroll pra baixo. Todd comentou, é sobre o post. Você tem que falar o nome do post. Verdade. Sobre o post, os melhores momentos musicais de... Os melhores momentos musicais de filmes / séries de comédia. Muito bom, mandei muito. Muito bom, vários links aqui. Todd Cogumelo comentou, que post fodástico. E logo embaixo, o famoso Clitorão comentou, leia meu comentário, seu otário. Ele comentou 5 minutos. Coincidência. Então vamos lá. Tem muitos comentários aqui, então a gente separou só 3 bem mais rápido, tá ligado? É difícil, não fica muito tempo isso. No podcast 33, que foi isso, poderia ser um filme. Que parece que tá engraçado pra caralho. Mas, Madruga Jax precisa de um tratamentozinho. Tá ligado? É muito doente, cara. Vamos lá. O Cofre do Ultra, Don't Give Moral, falou: não vou mentir, vim só pela imagem da Samus Aran. Tá bem legal o cast, parabéns. Vai ser que nem o Batman, o herói de direito, que as pessoas vão vir só pela imagem. Sim. É bom, pelo menos dá page view, tá bom. Falando nisso, pô, eu lembrei de comentar outra parada com você. Antes que tem umas paradas no Twitter que eu vou ler, antes disso, cara, semana que vem, ó, vamos avisar. É preferível que esse podcast saia essa semana do dia 23. Ok? Que eu estiver falando, tiver o espaço temporal certo. Mas semana que vem, dia 1º de abril, vai sair um podcast especial do RPG, hein? E já pra deixar uma coisa pra vocês aí, ouvintes do RPG, porque eu não vou contar isso no blog, que uma pessoa qualquer pode ler. Uhum. Se você entrar no blog e ver os mais da hora ali, que é onde são nossos posts com mais acesso, você vai ver que o Batman, um herói de direita, sempre esteve lá e sempre vai estar. Você já deve ter clicado lá, você sabe que é o post de 1º de abril. Vou avisar, hein? Vou republicar esse post e vou fazer um novo e ainda mais especial, podcast especial, que vai ser um lá com promoção que a gente vai fazer mesmo. Eu quero ver a interação público e a gente. Você vai republicar ele, não. Eu quero ver você fazer um post que tenha mais views do que ele. Aí eu vou te respeitar. Cara, eu vou testar, assim. Tipo, o RPG é um teste social meu, tá ligado? Fiz um estudante de experiência de sociedade, né? É uma experiência social minha. Eu quero testar se eu consigo sacanear os outros do mesmo jeito. Tipo. Só que eu vou mudar o tema, pô. Mas eu quero ver. Ainda mais aproveitar essa época de protesto e vídeo, sei lá o que, o mundo deve estar muito mais chato do que era um ano atrás. O primeiro, então. Vamos ver. E eu acho que eu vou conseguir emputecer os dois lados de uma vez. Isso vai ser mais legal. Cara, se eu conseguir isso, ó, Cid, se prepare, cara. Então tá, não perca o podcast especial, sério, não perca. Vou ler meus comentários aqui, eu já li. Já, né? Ah, então tem coisa no Twitter aqui pra ler. E cara, a coisa no Twitter não é uma coisa boa que eu vou ler. Aliás, eu vou brigar com a pessoa que fez isso. Você está preparado? Vamos já treta contra os sites, uma vez assim? Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui no Twitter. Cara, vai, coloca notificações. Vou lá. Quando você chegar lá, eu vou explicar. Tá. Vamos lá. Um tal de Rafael Caverna, que é Rafael, @ Rafael Caverna. Deixa eu ver se esse cara me segue. Que ele se me seguir, menos pior. Vamos lá. Eu não sei, como é que eu vejo se a pessoa me segue? Eu tenho que ver essa porra. Essa ok, foda-se. Ele tá seguindo uma caralhada de gente. Ele já tá duas vezes postando, tipo, spamzinho pra gente. @LRPG, o anime da temporada, com o Jabá, cara. Que eu imagino que seja do site dele, ou esse site Pocket Hobby já vem com vírus. Uhum. Porra, cara, vai tomar no seu cu, porra. A gente é uma bosta, faz o Jabá pelo menos que preste, porra. Pelo amor de Deus, pelo menos lá no nosso ovo aqui. Você não vai ganhar o beat aqui, cara. Cara, você não vai ganhar a page view nem o beat aqui, cara. Tá perdendo seu tempo. Se você já melhorou um pouco, agora vai, bate meus forros um pouco, que aí a gente segue você e vai aumentar drasticamente seu número de ouvintes. Vai. É, se prepare. E é isso aí. Então, antes tem um e-mail também. Vou falar um e-mail aqui, rapidinho. Tem uma coisa errada aqui no nosso Twitter, cara. É. O nosso Twitter tá seguindo 186 pessoas e só tá sendo seguida por 32, sério? Como assim, cara? Não é errado, cara. É a nossa vida. Parece que é um usuário, não é uma página essa porra, tá ligado? Ué. Caralho, velho. Ah, é. A gente é novo também no Twitter, cara. Ninguém faz porra nenhuma nessa porra. Então vamos lá. Eu tenho um e-mail aqui de Benzen Rodrigues. O assunto é... Caralho, esqueci o nome da referência. Desembarque Lunar, vamos lá. Bem que Rodrigues fala. Não tem lugar para o Bender, hã? Ótimo! Vou construir meu próprio desembarque lunar com jogos e prostitutas. Na verdade, esquece o desembarque lunar e o jogo. Ah, que se dane tudo. É, acho que tá bom, né, boy? Eu acho que ficou bom a entrada. Ficou bom. Só Bender Lunar já vai entrar sozinho, assim, tá ligado? É. Tá bom, que a gente tinha esquecido. Então, agora pra terminar, tem que pedir a música, né? Aproveitar que o Bruno tá, ou deixa a música só pra quando o Bruno tá, tiver. Eu não sei, vai ser uma coisa inerente do Vru, você quer burlar o sistema? Vamos burlar, eu não gosto dele, cara, você tá aqui pra fazer capa. vamos lá, Ó, tô brincando, tá, eu gosto do Vru, mas vou ser sincero com vocês, só eu, hein? Do RPG, só eu, Borges Mr. J. Não, aproveitar o tema reaça que tá tendo, vou escolher uma banda muito reaça, vamos lá, Dead Fish e Sonho Médio. Ai, meu Deus, você com Dead Fish. Não, é maneiro, vai ser maneiro. É que eu vi uma notícia deles hoje, eu ri muito. Eles falaram que não será bem-vindo fãs de direita. Sério? Vai ter na portinha, vai ter um negócio lá, né? Você é de direita? Enquanto essa música tá subindo, Borges, nossa página do Facebook. facebook.com/lerpgreal. Nosso Twitter. Nosso Twitter é twitter.com/le_rpg. @le_rpg. Aí se você quiser mandar uma mensagem privada pra gente, entre lá no nosso blog e vá na aba contato, vai ter lá tudo certinho. Então eu não vou passar nosso link pra vocês porque ele é muito anti-Deus. Sim. Eu acho que pode ser mal interpretado. Thank you.